Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Bom dia, meus amados, queridos e abençoados irmãos e amigos da família PSM, aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo de todas as manhãs, pastor Jorge Reis, nesta manhã maravilhosa e abençoada de quinta-feira, dia, deixa eu ver aqui, 7 de março do ano de 2024, louvado seja o nome do Senhor. Esse é mais um dia que nos fez o Senhor, dia de bênçãos, dia de vitórias, dia do mover e do agir de Deus na minha e na tua vida, amém, queridos. Eu quero convidar você para começarmos mais esta quinta-feira falando com o nosso papai. Vamos orar, meus queridos, vamos juntos? Paizinho, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer pela noite de sono maravilhosa e pelo privilégio de estarmos iniciando mais um dia na tua presença, mais um dia meditando na tua palavra. Obrigado, Paizinho, pelo teu zelo, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te agradecemos, porque tu és fiel, tu és tremendo, tu és maravilhoso. E nós te pedimos, Paizinho, visita cada coraçãozinho nessa manhã, quem sabe abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado, necessitando de uma palavra, de consolo, de conforto, de ânimo, de encorajamento, ou talvez de direção, de orientação, de conselho. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus, entra com providência abrindo portas de emprego para os teus filhos que estão desempregados, entra com providência trazendo a tua cura para todo tipo de enfermidade, seja enfermidade do corpo, enfermidade da alma, vem tocando em cada órgão do corpo desse teu filho, dessa tua filha, vem repreendendo também todo desânimo, toda apatia, toda prostração, toda angústia, Paizinho querido, toda ansiedade, desejo de suicídio, síndrome do pânico, depressão, em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho, vem transformando a tristeza em alegria, transformando a derrota em vitória, a lágrima em sorriso, a noite em dia, a tempestade em bonança, a maldição em bênção, nós te pedimos em nome de Jesus, manifesta, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural e derrama sobre cada um de nós nesta quinta-feira a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, queridos. Graças a Deus, vamos meditar mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando mais uma vez Mateus capítulo 12, o verso de número 25, que nos diz assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Título da nossa meditação de hoje: a mulher é uma coluna da casa. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, meditemos mais um pouquinho nas palavras de Jesus, respondendo a alguns fariseus que o acusaram de expulsar demônios em nome de Beuzebu. O mestre então afirmou, como vemos no texto em destaque, que todo reino, cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, queridos e queridas do PSM, já entendemos que quando a Bíblia fala de casa, obviamente, ela está falando de lar, de família. Baseados nesta afirmação, temos entendido também que não podemos permitir que nossas famílias sejam divididas, pois, como também já falamos, esse é um dos propósitos do inimigo das nossas almas. Mas, preciosos e preciosas do PSM, como já afirmamos em ocasiões anteriores, essa é a lamentável realidade de muitas famílias. Já vimos essa triste realidade na vida dos filhos. Hoje falaremos um pouquinho sobre as esposas e mães. Vamos meditar juntos? Lindões e lindonas do PSM, todos sabemos que a função da mulher em um lar, em uma família, é extremamente importante. Mas, ao mesmo tempo, é imensamente cansativo e estressante o papel por ela desempenhado. Além de ter que ser dona de casa, esposa e mãe, o que já seria um grande desafio, muitas delas ainda têm que trabalhar fora para ajudar no orçamento doméstico. E príncipes e princesas do PSM, por conta de tudo isso, não são poucas as mulheres estressadas, sobrecarregadas, ansiosas e até depressivas. Obviamente, queridos, uma mulher assim